Depois de um dia estressante e de uma rotina pesada, Drumfax vai lá acabar tudo à chapada. As crianças a chorar e vocês a estrabuchar. Drumfax ao almoço e ao jantar. Drumfax para o pai. Drumfax para a mãe. Drumfax para a minha mãe. Drumfax com Drumfax. Medicamento vendido sem prescrição médica. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte os seguros Calmaria.